Solo Salvador, Oxenero 6355, informação Quebec, cópia Guarulhos. Oxenero 6355 para cópia Guarulhos. Guardando. O azul 4118 para o posto de informação. Aguarde, azul 4118. Não, não estou não, estou pronto, tá, 3155, estou com táxi. Informativo, 3155, está pronto, com POB 196, alterna o avião, com 4 horas de autonomia. Autorizar táxi até o ponto de espera, via Pátio 1, Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 195, ajuste altímetro no 097. Ajuste táxi, pistão no 0, via Pátio, Índia, 119. Índia para pista 10, quando o lado 295 está 3155. Azul 4118, após a passagem do Airbus da Tanaka, autorizado, puxa na posição 03, chama o táxi. Após a passagem do Airbus da Tanaka, chama o táxi. Giro, Chuva, Nalva, Spirit, Juliet, Gate 11. Vai, Juliet, Gate 11, é para o carro, não. Chama 6355, pronto, cópia. Autorizado. Serra Bravo, Serra Vitor, para Serra Bravo, Golf Romeo. Veio Peugeot 1-0, Papa Alfa Índia, DCT 1 base. Peugeot 4-4. Nível de voo 360. Decolada Fistuna 0, curva direita, saída da Eoleda Motiva. Transponder 5404, controle Salvador, opera em 1-9-35. Autorizado Guarulhos, nível 360, via rótula plana, Pesulu 90, Papa Alfa Índia, direto Umbadia, Pesulu 44, decola da 10, curva de Itapós. Dael, Leda Motiva, saída, transponder 5404, controle 19-35-6355. Na 6355, aterramento correto, remoto no 4, chame pronto. Temos. Torre Salvador, Olimpo 02. Clipe 02, continua a aproximação, pista 10, reporte no externo. Roda no externo, 02. 3156, reportou pronto? Tá, retorno 3155. Reporte pronto. Então pronto, 3155. Ok, tá autorizado a linha e decolar sem parada, 160 graus, 08 nós, tá 3155. A linha decolar sem parada, tá 3155. Torre Salvador, Olympus 02, passou a marcar no externo. Olympus 02, continua a aproximação e aguarde o pistão. 02, aguardando. Pouso autorizado, 170 graus, 07 nós. Lípera 2, pouso autorizado. Lípera 97, autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi, 097. 3155 ao 07, 1935, bom. 1935, tá 8, tá 3155, boa. 107, Ribeira Preto, 3 horas de autonomia, autoriza ataques até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera torre 1182-95. Ajude altímetro 1-0-1-7. 1-0-1-7, zero até o ponto de espera da 1-0, 1-2-4-5-4-1, azul, 4-1-1-9. Polícia 02 ou 09, direita, reporta na Delta para cruzamento da pista, nessa frequência. Torre, boa noite, ou melhor, boa tarde, azul 6918, final de 8 milímetros. 6918, continua a aproximação, pista 10, aguarde, pista livre. Aguardando. Mantenha a ponte espera, aguarde instruções, 4-1-8. Mantenha a ponte espera, da luta, 4-1-8. Estamos no nível 340, copia a guarda coordenação, oceano 6314. 340, copia, cara. Autorizado, Serra Bravo, Serra Vitor, para Serra Bravo, Papá Lima, via o Pesulo 20. Nível de voo 340. Decora pistão 0, curva esquerda, saída Momo, transição Nenim, transponder 5414, controle Salvador, PERI 119-35. Autorizado, Petrolina, nível 340, aerovia o Pesulo 20. Pista 10, curva esquerda, saída Momo, transição Nenim, 5414, transponder 1935. É o controle, Oxané 6314. Oxané 6314, correto, posição 06, chame pronto. Posso pronto no meio, Oxané 6314, obrigado, cara. Pronto para o destaque. 184 a bordo, 2 horas e 54, alternando Uberlândia. Os ataques até o ponto de espera via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera torre 118-95, a gente deu o altímetro na 017. Pátio 1 no Índia, ponto de espera 18. 9, 7, gol 1 no 295, gol 1097. Primativo Olympus, aguarda o pouso do tráfego, após ser autorizado o cruzamento. Sim, vai aguardar o pouso. Azul 4-1-8, ali mantém pista 10. Ali mantém, azul 4-1-8. 02, livre cruzamento, ao estacionar a frequência livre. Livre 02, livre cruzamento. No 698, no solo aos 13, direito no 219. 219, boa. Solo, boa tarde, 6918, livrou-se do escuta. Azul 698, autorizado taxia Alfa Juliette, portal 01. Alfa Juliette vai pro 1918, obrigado, boa. Boa tarde, voo 097, ponte Tarão no zero pronto. Voo no 097 após o azul iniciar, Lima tem. Após o azul, Lima tem, voo no 097. Boa tarde, o, no 620, Mont Quebec, no 7. No 620, Quebec, confere. Autorizado Serra Bravo, Serra Vitor, para Serra Bravo, Romeu Foxtrot. Derrota do plano de voo, nível de voo 370. Leval da pistão 0, curva esquerda, saída Pulca, Jamo, Aru. Transponder 5431, controle opere 1119, decimal 35. Ok, autorizado 370, Recife, decolando da pista 10, vira curva à esquerda, saída Pulca, Jamo, transição Aracaju, 5431 no transponder, 1935 controle, gol no 620. Gol no 620, processamento correto, chame pronto na posição 07. Chamar no 620. 0354. Salvador, boa tarde, hoje Oxanair 6355, remota 14, puxa até lá. Oxanair 6355, na remota no 4, avisado, chama o táxi. Avisado, chama para o táxi 6355 da Ocean. Bravo, reporte Itapuã. Afirmativo, da presença autorizado, cruzar o eixo de aproximação da pista 10, reporte ao, no cruzamento. Autorizado Serra Bravo, Serra Vitor, para Serra Bravo, Charlie Foxtrot, via Pesolo 10, Papá, Uniforme Bravo, Alfa Vitor, Pesolo 6, Papá Oscar, Serra Mike Uniforme, conforme a rota, nível de voo 360. Decola Sistema 0, curva direita, saída da Elueda, Mode Transponder 5422, controle Salvador, VR 119, decimal 35. 3235 para Confim, 360, rota conforme, apertura 10 como primeira aerovia. Recolando da 10, da aula da morte, vai direita a curva, 4522, 1935, 3235, portão aos 10. Com 3835, atestamento correto, posição 10, chame pronto. Paraná. Para o Mochim. fizer acionamento na 10 para 3, 2, 3. Sol 3835, prossiga. Seca acionamento. Aguarde e confirme o transponder copiado. 5328422. 5422, 360, nível autorizado, aguardando para push. Na sua escolha. Grande abraço, Indiana 1-0. Brava, prosseguir, hein, Mar? Sim, vem, Brasil, vai vir o reporte na curta final. O vento em Salvador, 180 graus, 07 nós. Para rua, trocado. Para o táxi, o Xanara 6355, 113 a bordo, 5 horas e meia de autonomia, treinando o avião. Confirme para ver? 1-2-3. Autorizar a parte até o ponto de espera via parte 1 e o ponto de espera torre. 1-1-8, decisão 95, ajuste de altímetro no 097. 097, livre táxi até o ponto de espera lá, torre 118, 95, 6355, Xanara. Só 3835, autorizado por você na posição no zero, após a retaguarda depois da Bianca passar a calda. Após a Bianca, ele precisa chamar a taxa, então 3835. Uno 097, é o 19, 1935, bom. 1935, obrigado. Bravo, chama o seu controlado. Delta, boa tarde. Autorizado Guarambi, uma centena, conforme plano apresentado, rota do plano apresentado, decolagem da 1-7, saída Arbor, e após Arbor, direto radial 275, Salvador, o controle 1-19-35, torre 1895, transponder 5426. Vitor Kilo Delta está correto, o senhor está em qual hangar? Confirme a torre para acionar, boa viagem. Bom. Bom, eu também te abravo, solo 2-2, frequência livre. O chama 355, copia a torre? 6355, agora sim, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, 6355, chama. Afirmo. Pista 3835, 1-2-2 a bordo, autonomia de 3 horas e 30 com Guarulhos. Ok, tá 3835 livre, táxi via pátio. Índia, ponto de espera da 10, 118 decimal 95. Pátio Índia 2895 para o 3835. Na boa tarde. Novamente, por favor, o 63 no Fábio Orchamento, posição meia dúzia. Na 6304, informa um Airbus da TAM, taxiando aqui pelo pátio. Assim que ele passar aí através do meia dúzia, então o senhor coordena com a equipe de solo, inicia o pushback e acionamento e chame táxi. Iniciou após o aeronave da TAM, inicia chama táxi, 6304. Agressivo 5, decolado 25, controle Salvador 119, decimal 35. 9935, 6355, Ocean Air. Boa tarde, está autorizado Guarulhos 360, o nível via Pêsulo 10 até Taubaté, decola da 10, saída da EL, transição Motiva, o controle em 119 decimal 35 e o transponder é o 5446. Está autorizado para Guarulhos, 36120, via Pesulu 10 até Tango Bravo Eco. Decola da 10, na saída da EL, transição Motiva. Controle Salvador 119, decimal 35, aciona o código 5446. Nossa posição é a 8, tem a informação Quebec, ou 1169. Está correto, Gol 1169, chame pushback e acionamento. Chamará o nono meia-lado. Era patente, segundo. Colador 22, controle Salvador 1935. 1935 vai chamar. Oceania 6314. Estou autorizado o táxi via Pátio Índia, ponto de espera da 10, chame a torre 1895. Pátio Índia 1895, espera pronto, Oceania 6314. Tango, Romeu, Golf Victor, prossiga. Ok, Papatango, Romeu, Golf Victor. Aguarde um minuto, cópia. Iremos contactar aqui a IAS para saber por que o seu plano não chegou aqui no sistema pra gente. Chanel 63 no cravo, 4, próximo ponto para da pista 10, pronto. Chame 3 no 4, Arizona, leve decolagem, pistão a 0, vento no 0 grau, 079. Livre ingresso, decolagem pista 10, ou Chanel 63 no 4. Forte, 1000 pés, pistão no 7, decola. A curva à esquerda, controle 119.35 e a torre 1895. Transponder, acione 0161. Ok, Romeu Golfito, correto, cotejamento, o pátio é o da Baibé? Ah, correto, cotejamento, chame a torre para acionar, Romeu Golfito, bom voo. Controle, Salvador, 1, 2, 0, 1, 119, 135. Obrigado, boa tarde, né? 620, puxa o estacionamento, portão 7. No portão 7, chame táxi, o 620. Já foi portar pro táxi, no 620. Copiado, Gol 620, livre táxi pelo Pátio Índia, ponto de espera da 10, 1895, a torre. E Pátio Índia, ponto de espera da 10, 1895, Gol 620, boa tarde. Meu Golf Vista livre, acionamento, chame táxi. tarde, ONU 620, ponto de espera da 1-0. ONU 620, mantenha a ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, ONU 620. Salvador, boa tarde, 4206 da Azul. Azul 4206, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-40 grau, 079. 3-0, pouso na pista 0. ONU 69 para o táxi, POB 186, autonomia 4 horas e 10 minutos e alternativa Galeão. ONU 69, livre táxi pelo pátio Índia, no ponto de espera da ONU 01895, é a torre. Livre táxi, pátio Índia, ponto de espera da ONU 01895, a torre, voo ONU 69. Romeu Golf Vitor, livre táxi, chama ponto de espera da Taxi Papá. Meia 20, autorizado alinhar e manter o pistão no zero. Autorizado alinhar e manter o no zero, no 406, solos 42, libere próxima direita, controle solo, 121, décima 10. 121, 10, obrigado. Decolagem autorizada, pista 1-0, vento 1-40 grau, 079. Decolagem 1-0, no 2-0. Salvador, boa tarde, gol no 1-69, ponto de espera da 1-0. Gol no 1-69, mantém o ponto de espera da 1-0. Mantém o ponto de espera no 1-69. O Golf Vitor autorizado a olhar e manter o pistão no 7. O gol 1-869, pouso autorizado, pistão no 0. Vento 1-50 graus, 069. Lima e Pouso, 110, para o gol 1869. 620, decolado aos 44, controle Salvador. 120, corrigindo 119, decimal 35. 1935, boa tarde, 620. Salvador 4206. Salvador 4206, prossiga. Utiliza a frequência do solo, qual é? 121, decimal 1. 119. Salvador, azul 4206. Azul 4206, livre táxi no pátio principal via Alfa Índia. O portão é o 03. Gente, livre táxi Alfa Índia, portão 03, azul 4206. Romeu Golf Victor, mantém a posição. Número 2 para decolagem. Boa noite, 69. Solo 45, libere próxima direita, controle de solo. 121, décima 1. Boa noite, 69. Solo 45, libere próxima direita, controle de solo. 121, décima 1. 211, bom, 869. Decolagem autorizada, pistão no zero, vento no 50 graus, 069. Autorizada, decolagem no zero, voo 1169. Rodamos o Romeu Golf Victor após decolagem, condição de curvar o campo até o ponto médio da pista no 028. Romeu Golf Victor, decolagem autorizada, pistão no 7, vento no 50 graus, 069. Quilo Delta, livre acionamento, chame táxi. Tango Romeu Golf Victor, decolando as 48, curve à esquerda e cruze o campo. Entra cabeceiro no zero, ponto médio da pista. Empurrando à esquerda, fiz alfã, campo, este da mil pés. Gente, ou no mil pés, Romeu Golf Victor. 1169, decolado 48, controle de Salvador, 1119, decimal 35. 1935, gol 1169. Cruzou o campo, Romeu Golf Victor. Romeu Golf Victor, chame controle Salvador, 1119, decimal 35. 1935, ó. tarde, azul 6973, Alfa de Açúcar, Campinas 340. Azul 6973, boa tarde, autorizado Campinas, 340 nível, via Pezulu no 0 até Pubave, Pezulu 1-6, Bravo até Zulu, a decolagem é da 1-0, saída da El, transição Mótima, o controle 119.35 e o transponder 5462. Mótima, 1935-5462. Correto. E chame para o pushback acionamento, 1963 Azul. Vitor Kilo Delta autorizado, táxi até o ponto de espera, tá, que você papá. Thank you. Delta, decolagem autorizada pista 17, vento 170 graus, 059. Delta, decolada 56, controle Salvador, 119, decimal 35. Salvador, 1935, obrigado, boa tarde. Vitor, Tilo Delta. Boa tarde. Tudo 1973, livre, puxa, pega acionamento, chame táxi. Livre 05, continue a aproximação, chame curta final, pátio do Graia. Falecido, senhora, mantém um pouco aqui no setor norte, está afastado 5 milhas, próxima rotatória, vai fazer uma verificação aqui no local, chamará para a Provida Salvador. Guardião 05, ciente. Vitor. Romeu Golf Vitor, chame na final pista 107, 1000 pés. Evite a área da rotatória. Aproxime e próxima remarca. Positivo. Próxima 3 milhas do aeródromo vai reportar o final da 107. Romeu Golf Vitor. Para o táxi, azul 6973, 4 horas e 30, 85 a bordo, Ribeirão Preto.